1009 Norte. 1009 Norte, 06, 6605, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, Puxando a minha vista, o governo está no tráfego do helicóptero, mantendo subindo agora para mim, pés de litoral sul, sua direita, sem interferência. E aí, está visual com o tráfego, 6250. Alô, bom dia, azul, 270, estou esperando 0, pronto. 6170, mantém o ponto verde. Mantém o 6170. Tenta possibilidade de pássaro já final da 0, pouso autorizado, vento no 0 graus, 08 nós. Pela informação, autorizado, pouso no 0, centro de vento aberto, hein? 230, vitória 230, chama patrulha, no 0, décima 8, morro. 308, 230. Azul 270, visual, corre mais até. Pode passar de tráfego aí, mantém no 0. Contato radar na decolagem, tudo a ver, sai da Cuca, transição Caju, para o meu voo 370. Cuca, Caju, 370, voo 370. Guardião 05, patrulha, Salvador, mantenha 1 no 7. Isso é uma tirona do 10, do hospital do Campo Grande, Lafinha, centro da cidade. Confirmando, o senhor está presente na direção do Campo Grande? Afirma. Posso, mantenha 116, da presença autorizada direto de Campo Grande, atenta para tráfego agora 3 horas a 4 milhas, na final, André 190. A atenção para aqui, não faz isso. Deixa o tráfego na nave visual, manterá 116, centro da cidade de Guarulhos. Controle Azul 4207, estabilizado, ILS. Azul 4207, controle, chamou 118, decimal 9. 4207, bom dia. 1205, chamada para o centro Recife, 128.35, caso negativo 125.1. Caso negativo 125.1. 4207. 3896, somos 32, livre, chama 209. 209, somos 2896, obrigado, senhor. Até daqui a pouco. Até mais. Azul 2770, pista 10, decolagem autorizada, 140 graus, 08 nós. 30 graus, pista 10, azul 2770. Pode que o grupo se vai, pode que o zoom com a embreagem da zona final. Gente, acho que o jogo fez tirar, põe as pessoas no trânsito e outros anéis aqui. Autorizado 10, 4202, 07. Azul 2770, do Colômbio 33, chama o controle do presente do 08. Obrigado, bom dia, seja. Azul 2770, contato o radar na decolagem, que projeto segue a coral no braço para o mesmo voo 180. Coral no braço 180, azul 2770. Papa Uniforme Juliette Hotel Novemba. Acione código transponder 5030. Passamos essas de novembro, comprei. 207, somos 35, indo na Fox, 1209. 219, 4207, bom dia. Código transporte estacionado. Tem copa PNGS, 1190. Mantenha condições básicas de Veracruz, reposto marítimo. Para ingresso no corredor internado, altímetro 1030. Confirmando o 302. Copiado Santos no Lazenda, o plano voo Salvador, Salvador. Uniformes do ETA na venda, sua para o voo 085, altímetro em Salvador, 1020. Telefone 230, chama agora o centro Recife, 1025, caso negativo 1025, decimal 45. Negociado com os 37 é pro Cordo Forte e a Ponte Buraguinho. Confirme, senhor. Autorizado para prosseguir forte, eu acho que você é Ponte Buraguinho. Vem me reportar o nome do PEN? Acho que você é o Negociado 237, autorizado ingresso no Cordo Forte e a Ponte Praia e Buraguinho. Agora, positivo, reportado a praia e depois aqui, ó, até o centro. Centro 2000, Centro 1020, 1010, temos traço de aproximação para a pista no 0, descendo para 2010, Charlie Lima 60. correct the wrong, we have the wrong way inside. Contact Mount Tower, 118 decimal, 95. 1195, thank you, correct the wrong. Salvador, voa até 3740, estabilizado ILS, da 10. 3740, reporte passamento de ACR, altímetro na 020. Chama 8ACR, meio 20. Voo 1648, com você? Chama o controle. Decolando 48, chama o controle 08, mais um. Controle 08, boa. 3740, foi utilizado pistola 090, 90, 08, 08. Livre ponto, 3740. Agora é a resolução dos 48, livre 1, frequência livre, boa. Controle Salvador. Achando a identificação, veio fazer a chegada com o LED 1 para o meio de voo 1.0. Controle, bom dia. Voo 1.648, passa 2.1. Voo 1.648, contato com a radar na decolagem. Se você sair da Fuca Transição Caju para o meio de voo 3.50. Fuca Caju para 3.50, voo 1.648. Ano São Julieta até o Novemba. Para o serviço de informação do Rui Alonso, chama o centro Recife 126.0, caso negativo 128.8. 2770, serviço radar encerrado. 57 milhas, sudoeste de Salvador. Suba para o meu voo 180, chama agora o controle Leos 120, decimal 1. Voo no 739, pensa para o meu voo 070. Para mim, 070, voo no 739. Três lados estão autorizados, nós procuramos TLS, sua pista 10, desça para 2 hotéis, altimetro 1020, reporta estabilizado. Autorizado TLS, desça a 2000 metros, 1730. Emo 648, chama agora o centro Recife, 126.85. Caso negativo no 25.4. 25.4, boa mesma coisa, muito obrigado, bom dia. Seu time foi Salvador no 030. Tanto em 198, sexta, para o nível de voo 060. Copiado, 10090, Tanto em 098. 0620, Tanto em 098. Desculpa, 0612, boa, Tanto em 098. Papatão Guasso com o uniforme, preparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 0, curva 3-0, esquerda proa 3-0, limite monetização por 1,5 milhas. Desça até 4,5 pés, altimetro 1-0-2-0. Esquerda proa 3-0, desça para 4,5 pés, altimetro 1-0-2-0. Apesar de tudo, vai ser 4 mil pés. O papacão gosta, gol, fio, negócio. Trânsito Salvador, 4777, controle Salvador. Na identificação, de fazer chegar da ponte para o nível de 0, 0, 0. Ajuste o altímetro 1, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Azul, 2770, cruzado Eliade, com a opção 0, vento 1, 20 graus, 08 clássica. Teve Eliade, colega, 90, azul, 2790. 2790. Acho que a gente encerra espera pela informação, o seu transcone Alfa Charlie intermitente. Só 3198, vem direto do Duna. Duna, só 3198. Isso é 3198, autorizado por Cila para 050 na Proidona. 050 na Proidona, só 3198. 05, controle Salvador, prossiga. Tenta aquele controle aproximação. Ok, muito obrigado. 2770, eu confirmo, azul 2710, decolou 259, chegando controle do 0811. 208, bom dia, até a volta, 2710. Gente, aguarda. Azul 2710, passa a 1500 da Conde. Azul 2710, contato radar, segura para 1170, sai da Conde. 1170, sai da Conde, 2710. 3198, deixa para 2000 pés, ajuste ao 0020, é livre ILS, reporta estabilizado. 5 pés, 1020, autorizado ILS, 1010, Pesado, Bona 739. 739, completa final PM 19895, confusa. 895, obrigado. Alô 2710, vem direto Conde. Direto Conde, 2710. Vento 9090, vento 1209, ajuste vento 1020. Autorizado na pista 0, voo na 739. Papatão, o ajuste uniforme, curva à direita, vem na 205, descida para 3 mil pés, apenas para informação, temos um tráfego da polícia no helicóptero, mantendo 1.100, próximo à Duna, 5.5 para a capacitação. Mais 105, atento a 1.100 no máximo na área. Temos 209 em aproximação, voltando 3.198 e o Oscar 20 uniforme. Ambos na aproximação da pista na 0. 2.100 para 2.100. Aqui 1.100. Oscar 20 uniforme, cheque transforme no vestido melhor para o enxalho. Chega de para aproximação, segue o próximo da Gol agora, 7 milhões de patentes reduzindo. 27 está reduzindo da 3198, quando teve um aviso de tráfego do helicóptero 3198. Gente, o mesmo está mantendo o número 6, agora há exatamente 4 números atrás do senhor. 7, 3198. Completa a final 3195. 295, boa. Pessoal, agora está 3198 na tela. 3198, bom dia, chuva 0020, posição aguardando pistola 0 livre. Estou aqui, 1020, aguardando pistola 0 livre, está 3198, e legal. Guardião 05. Vai, escuta, guardião 05. Consegue agora para a linha litoral? Pessoal, a DC 410 e pedir para o CAP. Ok, Champs 10, aponta do ZS CAP, o Guardião 05. Aponta na visual. Posso fazer esse uniforme, ajuste 1020, está livre o ILS, aponta localizador. ILS, aponta na estabilizado, acabou o uniforme. 739, solo 04, livre na Fox 219. Vista para 4 mil pés, ajuste 1-0-2-0, completa a revisão para 2-0-0 abaixo. 4-1-0-2-0, 200 mais, para 4-7-7-7. Posso fazer esse sinal controle? 3 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, montando 2095, referência 6 mil reais, chame o controle da Caju 1203 e atenta ao choque do transporte durante o voo intermitente modo alfa e Charlie Sol. Guardião 05, visual do CAB? O senhor do CAB prossegue para Salvador após o pouso? Frequência livre, Guardião 05, com pouso. Acho que o uniforme completa a aproximação, tem 1895, com pouso. 1877, após pergunta para B5010, 2500, 0019, 5777. Após o cruzamento com o tráfego, será autorizada a descida para 2000 e então 4777. Quando está autorizada a final, a reporta é estabilizada. Só graças a Deus. Atacamos Lima Cruz 1 para ingresso no circuito, torre 18, 9, 5, Pampulha. 900 graus, Lima Cruz 1. 172, Lima Cruz 1. Lima Cruz 1, resposta curto final no 7, altimetro no 0, 1, 9. Resposta lá, pela Lima 7, Lima Cruz 1. Só foi estabilizado. Controle. milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Suba e mantenha o nível 170 e chame controle Aracaju 1203 Bezerra. 170, seu autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, com 10 nós, com 10 nós. Eu vou, voo 250. Solo 25 à direita, Foxtrot, Solo 21, Sinal 9, bom dia. Informação 250, 219, LVA, bom dia. Passo 207, autorizado a decolar. Pistão 10, vento 130 graus, com 09 nós. Decolagem do 0 do 407.